Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 5 de janeiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quinta-feira, 5 de janeiro de 2012, lua crescente. E convido amigo. Na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: não se justifique, amigos não precisam de explicação. No Panorama Agrícola de hoje, uma dica de prevenção ao câncer. Chicão, no Panorama Regional, fala sobre oficina de produção de alimentos. E na entrevista, diversificação de culturas no sul do estado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de prevenção ao câncer do Instituto Nacional do Câncer. Pare de fumar. Quer outra dica? Faça caminhadas leves, de pelo menos 30 minutos, todos os dias. Fique ligado no Panorama Regional. Oficina de produção de alimentos e autoabastecimento. Dando continuidade aos trabalhos de difusão da agricultura orgânica no município de Palmeiras, na região serrana, foi realizado com recursos do SC Rural Microbacias 3, uma oficina abordando o tema produção de alimentos e autoabastecimento, visando a segurança alimentar das famílias rurais e consumidores de alimentos vindos da agricultura familiar. O evento aconteceu na comunidade dos Pereiras, no município então de Palmeira, com a participação dos técnicos da EPAGRE, escritório local, e também de São Joaquim. Então, com temas sobre agricultura orgânica, com ênfase nos princípios de planejamento da atividade, práticas de conservação do solo, consórcio de plantas, comercialização e como praticar uma alimentação saudável, visto que com agricultura dita moderna, muitas práticas de cultivo e hábitos de consumo de alimentos mudaram. Felizmente mudaram. Então, tendo em vista o modo de vida existente nos dias de hoje, resultando assim, com essa mudança, alguns problemas até de saúde pública. Outro ponto importante que foi comentado pelos técnicos foi a organização dos produtores para produzir e comercializar os produtos da agricultura familiar. Em nossa região serrana, então, existem nichos de mercado, né, interessantes, para serem melhor aproveitados pelos nossos agricultores familiares. Então, essa capacitação, ela serve para promover a produção orgânica de hortaliças para o autoabastecimento das famílias envolvidas, bem como para a venda do excedente através dos programas de merenda escolar, como exemplo, e a venda direto em feiras, entre outras, né, que poderíamos aí conquistar outros nichos de mercado interessantes, então, para os agricultores da região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPA, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Contra a monocultura, a diversificação de atividades na propriedade rural é uma excelente saída. Hoje você ouve aqui no Panorama Agrícola a reportagem especial feita pelo jornalista Emanuel Vicenzi no sul do estado, em Morro da Fumaça. Ele visitou as propriedades de Orivaldo Turossi e Dalva Siseski, que estão investindo agora na produção de leite. Sul catarinense, município de Morro da Fumaça. Viemos visitar alguns produtores que estão saindo da monocultura em busca de novas alternativas de renda, como fez o seu Orivaldo. Ele é daqueles que não sossega enquanto não aproveitar cada cantinho na propriedade. Diversificação de atividades na propriedade rural. Esse é um dos principais trabalhos da equipe da Epagre no município de Morro da Fumaça. Aqui é possível ver de perto os benefícios de cultivar um pouco de tudo. Seu Orivaldo, se a gente caminhar pela propriedade do senhor, o que é que a gente vai encontrar por aqui? Bom, nós temos a diversidade aqui na minha propriedade, que nós começamos com cumo, maracujá, palmito. Nós temos um consórcio de frutas com palmito, nós temos palmito a céu aberto e temos reflorestamento com calipo de palmito. Aí nós temos maracujá, nós temos uva, nós temos feijão de vara, nós temos aipim, nós temos hortifruti e granjeiros. Hoje ele nem sai de casa para vender os produtos. O consumidor vem até a propriedade, que inclusive já ganhou fama como uma das mais dinâmicas e produtivas da região. A gente sempre quer coisa nova, então o método que eu uso aqui, eu memorizo e vejo que dá certo para chamar a atenção dos outros, né? E daí mesmo quando eu vejo que eu quero fazer, eu recorro sempre a Epagre e fazer perguntas. Não me custa dar uma ligadinha para o nosso técnico aqui, para o nosso pesquisador, o que ele acharia bom de fazer esse sistema, aquele outro, o que eles achariam. E eles, como eles têm um conhecimento muito maior do que a gente, eles repassam, né? E eles têm interesse em fazer para a gente o que a gente faz. No momento que a gente precisa de uma coisa que eles pedem, a gente faz, né? A propriedade da dona Dalva tem 8 hectares, 5 deles agora destinados à pastagem. São 17 vacas no plantel, produzindo 140 litros de leite por dia. O fumo ainda tem seu espaço por aqui, mas diminui a cada ano. É que tu não precisa te envolver diretamente o dia inteiro. Tu pode te programar, né? Porque assim, ó, o fumo tem a época que tá lá no canteiro, tu pode sair, coisa. Só que na época da colheita, não. Tu tem que ficar, tu tem que te dedicar ali, ó. No dia que tem o fumo lá na estufa, tu tem que estar ali. A hora que a parede te chamar, tu tem que ir lá botar lenha, tu tem que estar ali em cima, né? E a vaca não, né? É lógico que tu tem que também ter o controle e saber que elas estão ali tudo certinho, né? No caso, a vaca, tu vou lá, tiro o leite de manhã ou de tarde, se eu precisar tirar mais cedo, eu posso. Se eu quiser atrasar mais tarde, também. E o fumo não, né? Aqueles dias são... E depois também a mão de obra, né? E aqui, ele saiu, ele foi para lá, mas eu tô aqui, se na hora da ordem eu vou lá e toco elas e eu faço sozinha. E o fumo não. Vai ter que ter uns 4, 5 comigo. Essa iniciativa da Epagre quer mostrar ao agricultor as vantagens de não depender de uma monocultura. Os técnicos mostram na prática como um bom planejamento pode aumentar o faturamento no fim do mês, com menos trabalho na lavoura. Por isso, a atividade leiteira serve como um bom exemplo. Nós desenvolvemos um trabalho de coordenação da pecuária regional de produção de carne e leite à base de pasto, né, desde 2004, fazendo com que, sabendo que a produção de leite é uma das grandes atividades hoje que garante uma renda mensal para a propriedade e uma sustentabilidade melhor para a família. Uhum. E com a crise das monoculturas, seja do fumo, seja do milho, do feijão, ou o próprio suíno, o próprio frango, acaba entrando na atividade leiteira como uma tábua de salvação, né? E nós vemos trabalhando aí já com cerca de 400 propriedades no sistema de pastoreio Voazã, a base de pasto, e onde as famílias que estão na atividade estão se viabilizando bem, aumentando a produção e produtividade, diminuindo o custo da atividade, aumentando a renda e a satisfação, né? É um ponto positivo aqui que a família ela tem se despertado para a questão do conhecimento, da informação, né? Está aberto para novas informações. Ela tem percebido claramente que o monocultivo não é interessante para a sustentabilidade da propriedade e está aberto para procurar novas alternativas. Como eles têm o potencial e têm afinidade com a atividade da bovinocultura de leite, essa alternativa caiu bem nessa propriedade. E é um casal novo, né, um casal novo, eles executam a atividade conforme as informações, sempre estão buscando novas informações, segue as recomendações técnicas, portanto eles têm obtido bons índices, né? Então assim, essa propriedade, ela dentro do município, ela é uma propriedade de referência, assim como na região também ela serve como referência, como produção de leite à base de pasto. É fazendo as contas, colocando na ponta do lápis e tocando a propriedade como uma empresa que o agricultor pode decidir onde deve investir e de que forma pode crescer de maneira rápida e segura. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem especial de Emanuel Vicenzi sobre diversificação de atividades na propriedade rural. Ele entrevistou também, e você ouviu aqui na reportagem, o veterinário Marcelo Pedroso e o agrônomo Gustavo Claudino, ambos da EPAGRE. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.